2753. Decolado 5-0, controle 19-8. Controle 19-8, boa noite, voo 1-1-3-4. Controle Salvador, boa noite, voo 1-1-3-4. Comando 3-4, boa noite, contato radar, suba para o nível 3-5-0, sai da Puca. Contabel 3-5-0, sai da Puca, voo 1-1-3-4. Subiu 7-3-5-4 para o Duno. Afirmo. 7-3 para o Duno, do separador de ajuste padrão. Está autorizado a tomar o ILS e reporte estabilizado. 2-2-7-3-2-2-7-3-2-7-3. Estabilizado a Sirena 0-9-6-8. 1-8-6-8 para a Torre, 1-9-8-9-5. 2-9-5-9-6-8, obrigado. Rio 9-8-1-0, agilize o táxi até a casa de ser 1-0, está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 1-1-0 graus, 0-8-9, tráfego Boeing da Gol, a 0-7 milhas, da 1-0. Positivo, está autorizado. Estádio 5 milhas, vai Juliette. Vai Juliette, mantenha espera no setor, tráfego na final da 1-0, um banho da Gol, aguarde instruções. Torre Salvador, boa noite, 1-8-6-8, estabilizado X-Ray, 1-0, passando aqui a serra. Torre 1-8-6-8, tráfego à sua esquerda no setor norte, mantendo 1000 pés. Na intercede na aproximação. Aguarde pista no zero livre. Existe do tráfego, aguarde o pista livre, igual no 868. Livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 grau, 0-8-9. Livre pouso, gol no 8-6-8. 1-9-8-1-0, decolado ao 5-3, controle 19-8. Chama na 19-8, muito obrigado, bom trabalho. Comete. O Mike e Juliette, complete o 360 e autorizado a final, são 7 após. Obrigado, amigo. 7-1-0, boa noite, contato radar, sua para o nível 340, após 2000 pés, meio direto Leda. Após 2000, Prat Leda, subindo para 340, 98-7. Táxi, na 6224-87, alterna Salvador, está com 2 horas de autonomia. Entre o táxi da posse prévia e a intercondular a torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-3-1, por favor. Entre a intercondular a torre 2-1-5, obrigado, boa noite. 4, busca para 2-1-10, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2-1-10, autorizado ao final ILS, reporte estabilizado, passarei do 2-2-2-4. Eu

quer pra chegar no palco. Desalgo o tráfego, vamos. Para. Redução 2009. 2009, 4107. 0 grau 079. E depois na 90 azul 2793, muito grato. 7 Mike Eco Juliette, vai pra qual hangar? 4 e 4, é, está autorizado o backtrack, aposto livrando a 17. Ok, bata, ciente, aposto livrando. Estabilizou o passamento 2224. 2224, Fêmea Torre, 1895. 2407, obrigado, boa noite. 1407, deixa para 2010, autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporta no curso 4109. 2024, aguarde a pista livre, ajuste padrão. Ajuste padrão, aguardando passarela 2224. O azul 2713, no solo 00. Chama o céu, 2-1-1, né? 2-1-1, obrigado, boa noite. Boa noite. Alfa Kilo, Pátio 3, 1-9, sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 2-7, 1-9, 3. Presidente Colônia autorizado, Tato. Chegando, Tato, na próxima, Romeu 098, do separador do país, ajuste no 013, autorizado, afinal, ILS, repasse estabilizado. CS 772000, autorizado, ILS, reportaria estabilizada, igual a 090. 9890, chame o Santa Recife, frequência 95, decimal 1. Bora 251, 9890. Patrulha, Salvador, voo 9090. Zero meia meia, chame identificação, autorizada a chegada na área, deixa para o nível 060. Ok, bom, área, então 060, 9060, eu estou recebendo aqui. Poderia passar para o por favor? Informação para o controle 1152 para o voo 9066. Salvador opera visual, destino 0, procedimento alerta 3, Senegal 903, prático 2006. Visibilidade grupo de 9, volta agora de 1, 1 0 graus, com 7 mais. Temperatura, só temperatura, lá agora também? Temperatura 2, 7 graus. Obrigado. Controle Salvador, será 6224. 6224, contato radar, se voltar no nível 210, sai da PUCA. 210, PUCA, 6224. ILS Azul 4107. 107 completa a redução para a aproximação, chame a torre 1995. 1095, bom dia. Passarelo 2224, no solo 03, direita 211, solo. 211. Passarelo 2224, livrou nas suas costas. Passarelo 2224, taxa autorizado para o parte 3, via quilo. Parte 3, via quilo, passarelo. 110 graus, 08 no ar. Depósito, sistema 04107. Estabilizado no ILS, voo 9098, avistado. 098, chame a torre, 1895. 6895, obrigado, até já. 1952, desça para 2010, ajuste no 03, autorizado a assinar o ILS, no passo estabilizado. 3152, apontamento estabilizado, desce para 2010. Pode só confirmar a posição do passarelo? O passarelo do 2224 aguarde um momento na posição. Pois é. Salvador, boa noite, gol 1098. Boa noite, gol 1098, aguarde, pista livre, o ajuste padrão. Gente, aguardando. Eu tenho esse site, velocidade aí, zero e altitude. Nós não temos aqui a posição no pátio 3, porém fique atento ao sinalizador, caso aviste, siga as instruções do mesmo. Direto Aracaju, 6224, solicita a proa do Alfa Romeo 363. Ok, obrigado. No solo aos 08, direita 121 no solo. Direita 121, logo 1098. Salvador, muito boa noite, gol 1098, livrou. Boa noite, gol 1098, táxi autorizado, Alfa e Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 1098. Alfa 9066, busca para 2010, ajuste no 013, autorizado a final IMS, repasse estabilizado. 2013, autorizado a final IMS, repasse estabilizado, Alfa 9066. 6224, sendo o centro Recife, frequência 125, decimal 45. Recife 2545, 6224. Será pago aí durante a cópia? Ok, gente, obrigado. Para. Segura para visual, pistão 90, depois de motor no SC, final 903, o teto de 2010, visibilidade grupo de 9, levanta a hora de 1,90 graus com 8 nós. Identificação, autorizado a desce da Mário, desce para o 2050. Mário, desce para o 2050. Tá preso, tá 3152. 2152, você já torre em 1895. 18985, tá 3152. Boa noite, o ajuste é padrão, tem livre pouso na 1-0, vento 1-0 grau, 08 nós. Autorizando o pouso na 1-0, tá 3-1-5-2. Wind 110 degrees with 08 knots, Altimeter set 1013, time check 0215, and runway 10 is in use, is operating total full length, Portugal 024. Obrigado, e a temperatura, por favor? I forgot, sorry, temperature is 27 degrees. Muito obrigado. When your flight plan show me in my screen, I call you for clearance to Lisbon. Okay, muito obrigado. Nada. Corre Salvador, boa noite, voo 066, 2,5 milhas para a Inglaterra, baixar gravado. Voo 9066, continue na aproximação, aguardando pista livre, o ajuste é padrão. Aguarda, me preso, não deve ver. No solo ao 17, libera a direita, 2-1-1, o solo. 2-1-1, obrigado, boa noite. Solo Salvador, está 3-1-5-2, livrou, Foxtrot, na 3-4. Boa, está 3-1-5-2, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, o portão é o 08. Alfa e Juliette para 08, está 3-1-5-2. Na 1-0, o vento 1-0 graus, 089. Livre pouso 1-0, voo 1-0-6. O ajuste no 013, o vento de 1,07 nós, cortão grau, com 7 nós, temperatura 2,6. Negativo, está deslocada a cabeceira, 280 metros. Toca deslocada com o glide inoperante. Salvador, toca em Santa Saturna, direto 2,6 metros. A 2,6 metros e o ILS está normal, tudo. Uso toda a extensão. O vento 1,00 graus, 0,612 nós. O ajuste padrão 1,013, temperatura 2,7 graus e a hora certa 0,221. Todas as condições, autorização. Ok, Vitória da Conquista autorizado nível 1,80, conforme plano apresentado, decola da 1,0, curva direita, saída água, após elefa. O controle 1,19,8. O transponder é o 5,1,17. Autorizado 1,80 para a conquista, decola da 1,0, curva direita após, no perfil após, após o final. Nosso qualificador 5,1,17, controle 5,9,8, passarelo 2,2,2,8. 2,2,2,8 no passarelo, correto, cotejamento, quando pronto, só chamar para o push. Chamar reforço estabilizado. 2.003, reportar alto 3, 6.0.0. O gol no 1.70 na escuta, pra cópia? Pronto, cópia, 1.70. Ok, o gol no 1.70 autorizado, Campina Grande, nível 3.70. Via Santa Zulu 1-0 até Nilma, após direto Campina Grande, a pista em Uso 1-0, saída Puca, transição Zipar, primeira curva à esquerda após a colagem, controle 1,19,8 e o transponder é o 5127. Gol 1,170, Bandeiro está autorizado 370, Campina Grande, conforme o plano de voo. Apresulou 1,10 até Nema, depois direto Campina Grande. Decola da 1,0, curva esquerda, na boca de pá. O controle 198, transforma 5,127. O gol 1,170, correto cotejamento e o ajuste é padrão, ok? 1,0, 1,3. 1,013, chamarei para o boot, obrigado, 1,170. Nada. Pista 1,0 em uso, altera em toda a extensão. O vento 1,00 graus 08 nós, altímetro padrão 1,013, temperatura 2,7 graus e a hora certa 0,224. Ok, está autorizado então Aracaju, nível 230. Decola da 1,0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju, controle 19,8 e o transponder é 5,1,2,4. Obrigado, Aracaju 2,3,0, decola da 1,0, curva esquerda, Puca, Jamo, direto Aracaju, 19,8, 1,2,4, bom 8,6, bota 1. Bom 8,6,8, tá correto, cotejamento. E chame quando pronto para o seu estacionamento. 3100. Salvador, caso 3600, boa noite. Estabilizado em LSF, feito uma voz, baixou o travão. Baixa 3600, livre pouso. Não, zero, vento é de proa, 100 graus, 8 nós. Livre pouso no zero. Livre pouso no zero, graças 3600. Bona 057, autorizado da chegada Mari, desse parâmetro 2050, Salvador opera visual, pista 10, left upgrade, o ajuste no 013. O vento de 100 nós, coitado 100 graus, com 8 nós, e visibilidade de 2000 e coitado perto de 2000 e visibilidade de 29. Autorizado, que deve estar? Autorizado, vento 4, 9057. Master 2228, chame lá. Em 2002, completa com a torre em 1, em 8, 9, 5, 2. Obrigado, boa noite. Boa noite, Oxenélia 212, DLF, Cristóvão 0. Boa noite, Oxenélia 212, ajuste padrão, em livre pouso na 1-0. O vento é de proa, 100 graus, 099. Livre pouso no 0, 1-0 no 3, Oxenélia 212, obrigado. Temos a aeronave aqui da Passareiro que vai taxiar pelo pátio principal. Assim que o menino liberar, eu autorizo seu pushback. Só um minuto. Só falando da Passareiro 2228, vamos para o pátio. Estamos com 3 copos a bordo, 5 horas e 40 minutos de altura. Copiado, o 2228 para Passareiro, livre táxi, pátio 3, principal. E Índia, moto de história da 1-0, chama a torre 1895. Pátio 3, pátio principal, Índia, moto de história da 1-0, chama 1-0, United is 0658, 58, we don't have the 8 is information. 5-8, local address, descent 0058, Salvador, visual condition 101-0, LS, LS, SK, procedure, 101-3, wind, 7 knots, correction, 1-0-0, degrees 8 knots. Okay, you take off data. ILS X-ray, Ocean Air 6258. 1-9-0-6-7, você para 2 mil pés, o ajuste no 013, autoridade final, reporta estabilidade. Isso para o gol 9-0-6-7. Isso para 2 mil pés, reporta estabilidade. 2 mil, vou passar mais para 3 mil, 9-0-6-7. Salvador Approach, this is Ocean Air 6258 again. Is the glide slope operational? Affirmative. Roger, so the ILS X-ray is fully operational? Affirmative. Roger, thank you. 212, no solo 38, direita 121 no solo. Direita 219, chame 629, obrigado. Desado, voo 970, chame táxi. Autorizado, chamarei o 970. Decolagem autorizada 10, vento 1, 90 graus, 099. Decolagem 2222. 2, continue táxi via Alfa e Kilo, posição meia dúzia Lima do pátio 3. Sente Alfa Kilo, pátio 3, meia dúzia Lima, acelera 6219. Do 2228, decolada 39, controle 198. Gravel, controle agora, 2228, boa. Isso, pronto, cópia do take-off data e autorização. Pronto. Autorizado, ou melhor, Salvador opera em condições visuais. O pistinho usa 1-0, o vento 1-0 graus, 08 nós. Altímetro padrão, 1-0-1-3. Temperatura 27 graus e a hora certa 0240. Está autorizado Natal, nível 370, via Upezulu 10. Até o destino. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 19.8, transponder 5130. Perfeito, transposição do aeródromo, 370 autorizado para Natal, apertura 1-0, após voo direto Natal. Já toma atenção no 0, curva esquerda, puta no impar. 198 é o controle e 5130 é o transponder, o voo 1098. Correto, voo 1098, chama para o puxa acionamento. Pronto, voo 1098, está pronto para puxar acionamento. Guarde, temos duas aeronaves da companhia que vai taxiar pelo pátio, só mais um instante, 098. Sim, está aguardando. Aeroporto, 1-2-8 a bordo, uma hora com 76, alterna, Salvador. Ok, 868, livre táxi à direita, ponte espera da 1-0, 18-9-5, 2. Direita, ponte espera, 18-9-5, obrigado, para nós. Boa. Salvador, aeroporto, Zero to Force. Aeroporto, Zero to Force, stand by, 8-6, clearance. Stand by, we are ready. Para o táxi do gol 1170 com 149 a bordo, 350, alterna Fortaleza. Confiado, gol 1170, táxi pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 10, 18-9-5-8. Pátio Índia, ponto de espera, torre 18-9-0. Gol 18-9-5, gol 1170, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, 168, está pronto, ponto de espera 10. Boa noite, gol 968, mantenha o ponto de espera. Boa noite, gol 9057, uma milha para o stand, baixa a trava. Gol 9057, ciente, pouso autorizado na 10. O vento é de proa, 100 graus, 079. 6258, distance 2000 feet, permission 013, without restriction. Roger, flying to Duna, descending to 2000, altimeter testing 1013, no restrictions, ocean air 6258, thank you. A linha é manter após o pouso do Boeing da companhia? Após o pouso da aeronave da companhia, vai dar a manter o Boeing da companhia. Livre puxa acionamento, chame táxi. Vamos na táxi, por favor. Sete no solo, as 4:30 à direita, 1, 2, 1, na décima 1 no solo. Salvador, espera visual, pista 1-0 e alerta 3. O ajuste 1013, o vento 100 nós, coisa 100 graus, com 8 nós, perto de 2 mil, visibilidade grupo de nós. Obrigado pelo controle, cada mais, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 Oi, boa noite, Lua, 1170, ponte 0, tá 1-0, pronto. Alinhar e mantém 1-0 após o companheiro, 1-0. Pegou na rodagem do colega ali, mantém na 1-0, 1-0. This is 1-8.905-0-6258, thank you, have a good day. Salvador Tower, good night, this is Ocean Air 6258. We're 3 miles to Duna, to the Auto America. Stand by, runway vacated. Continue approach, altimeter 1013. Ocean Air 6258, continue approach, stand by landing clearance, altimeter 1013. Continue approach, Central Temperature Setting 1013, Ocean Air 6258. Voo 9868 decolado aos 48, controle em 19.8. 19.8, obrigada, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, 1868, decolando, passa 1400 na boca. Volo 868, contato radar, sul para 230, saída pouca. 230, pouca, volo 868. Volo 970, decolagem autorizada no 0, vento 100 graus, 099. Autorizando, decolagem no 0, 970. A 5, tô aí. Felipe, ponto espera 295, volo. Boa. Voo 9057, ingresse no pátio, via Juliette, portão 9. Portão 09, via Juliette. Clear to land, runway 10, wind 110, degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, ocean air 6258. Come out, Alex. 09, controle 19.8. 19.8, boa noite.